respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Amazonas, Maraguaia, na Baixada Fluminense, no Mato Grosso, nas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Só mesmo porque eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis e documentos fiéis ao descanso do patrão. Urbana. Programação musical aqui no Front. É, e a verdade é que já bem desde antes, né, de quinta-feira, tinha um cheirinho, né, pra não dizer um cheirão de pizza exalando ali na Travessa Oscar Muxfeld, nas proximidades da Câmara Municipal, ó, impressionante. Falando nisso, sei que ainda está cedo, né, mas já começou a me dar fome. Imagino que para alguns amigos nossos, né, também. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir uma pizza aqui pra eles. O que vocês acham? Gentileza, né? Gentileza gera gentileza. Vamos lá. Deixa eu pegar o número aqui, o número da Pizzaria da República, que é a única que atende 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vamos ligar aqui agora. Piscando, né? Começou a chamar. Alô? Alô, seu Luiz? Uhum. Seu Luiz, aqui é o Guilherme da Rádio Transamérica, tudo bem? Uhum. O senhor prepara uma pizza gigante pra mim? Tá bom. Ó, então assim, ó, metade portuguesa, metade toscana, pode ser? Ah, tá bom. Ó, mas não é pra entrega não, tá? Na verdade, nem pra mim é. É pra uns amigos nossos, uns amigos do povo, sabe? O Zé, o Geninho, o Diltinho. É, prepara com carinho, tá bom? Uhum. Ah, e não se preocupa com entrega não, tá? Eu vou pedir pro Bessias passar aí, que depois eu vou lá e entrego pessoalmente pros nossos amigos, combinado? Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Combinado, brigadão, seu Luiz, tchau! Tchau, querida. Pô, mas será que ele não vai perder nunca essa mania de me chamar de querida, pô? Ou será que ele sabe alguma coisa da minha sexualidade que eu mesmo ainda não sei, né? Sei lá, né? Mas o importante é que tem pizza, sempre tem, né? Programa Front até meio-dia. Em todo o Brasil, Transamérica. We'll be right back.

pai? É, os bisavós dos atuais índios, digamos assim, né? Eles chegaram aqui na região, vindos do norte, descendo o rio Paraná, eram caçadores, coletores, faziam cerâmica, se estabeleceram por aqui, mas ainda eram poucos, né? Não tinha muita gente, não. Já tinha prefeito, pai? Prefeito... Claro que não, né? Eram tribos, tribos pequenas, quando muito tinha um cacique ou um pajé, sei lá, né? Bom, na sequência vieram os avós dos Guaranis, uns 2000 anos atrás, né? Passando a viver em toda a nossa região, mas eles também eram poucos, viu? Não tinha nenhuma cidade, não tinha nada disso, não. Já tinha prefeito? Não, não tinha, né? Não tinha prefeito, não. Mas tinha cacique, né? Algumas alianças entre os caciques também de cada tribo, mas só isso, não tinha prefeito, não. Continuando aqui, né, depois disso, diz a história que o primeiro homem de outro continente a passar pela região, mas não pela foz do Rio Iguaçu, foi o português Aleixo Garcia, em 1524. Já em 1541 ou 1542, passou por aqui, né, o espanhol Álvar Núñez Cabeça de Vaca, que foi o primeiro a registrar no papel a existência das cataratas. E os espanhóis aí nos anos seguintes, né, fundaram algumas cidades na região, também os padres jesuítas, mas também ainda não tinha muita gente vivendo aqui na nossa região, não. Ô pai, já tinha prefeito? Prefeito nessa época não, né, enfim. Bom, continuando aqui a história, aconteceu muita coisa aqui na nossa região, até que em 1889, militares fundaram a colônia militar do Iguaçu, que foi a origem, né, do que hoje é a cidade de Foz. Então, Foz do Iguaçu tem bem mais que 100 anos, pai? É, tem sim. Esse centenário de 2014 não foi de fundação da cidade, nem nada disso, foi de instalação do município, né, a emancipação. Mas a cidade ou vila, né, claro que já existia desde antes disso, né, bem antes disso. E já tinha prefeito nessa época aí da colônia, pai? Prefeito não, porque era uma colônia militar, né, então não tinha prefeito, enfim. Continuando aqui com a nossa história, em 1914, então, foi criado, né, o município de Vila Iguaçu, que depois passou a se chamar Foz do Iguaçu. Teve a coluna Prestes na década de 20. Em 1965, foi inaugurada a Ponte da Amizade, né, que liga Brasil e Paraguai. Depois foi construída a usina de Itaipu. Nessa época, aliás, né, o Brasil já estava em ditadura. Tinha prefeito, pai? Na ditadura, não. Tinha interventor, né? Interventor nomeado pelos militares. A população aqui da fronteira não podia escolher prefeito. Ô filho, mas vem cá. Por que essa sua pergunta, essa sua ideia fixa, né? Perguntando o tempo inteiro se tinha ou não tinha prefeito. É que então é normal, né, pai? É normal... Normal o quê, filho? Não ter prefeito, é. Foz do Iguaçu não tem prefeito. É, olhando por essa ótica, né, de 1914, para cá, na verdade, o normal seria ter prefeito, mas nem sempre foi bem assim, né? Enfim. Mas por que esse seu interesse? É porque Foz não tem prefeito, pai. Mesmo sendo criança, eu fiquei preocupado com isso, né? Mas então tá tranquilo, tá favorável, normal. É, o que não é normal, na verdade, é ter um prefeito preso, né? Um vereador ex-presidente da Câmara com tornozeleira eletrônica e um prefeito eleito cassado, né? O que deixa a cidade agora oficialmente ainda sem prefeito. Mas tirando isso, tudo tranquilo, né? Nada de novo no front. Boa noite, pai. Boa noite, filho. É, e dá-lhe história pra iguaçuensezinho dormir, né? Viu como funciona? Pode contar que é batata, hein? O iguaçuense não acorda nunca.

porque o intervalo é rápido, bem rápido, e a gente volta logo mais aí, ligeirinho, né? Mais ligeiro que o seu salário escorre da conta após o pagamento. Enfim, não queríamos que fosse assim, mas é, né? Daqui a pouco tem o quadro Maravilhas Daqui, também bate-papo com a mulher do Google, versão nacional do Buscador. Ainda hoje tem o quadro do 7 a 1 da semana, Fronte Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.